verdade, vai de tão de quanto. Inspira, respira, alça massa mira. Na calada mais de pente, full, coletando skulls. Na new school, black, blunt, beat, bala nos fulls. Rincon, Ramiro, Kevin, Ick, Hack, Pro Tools. Ritmo na harmonia, respirei pra ouvir. Na pressa da agonia, vacilei, não vi. Levado pelo movimento espontâneo, eleva a mente, traz conteúdo pro crânio. Porque em cada verso vou, no universo flow, coletando rimas e respirações. Tudo começou, onde o fim termina, então não me venha com bolo de emoções. Frio trabalhando nos conformes, quente executo, levo tudo enquanto dorme. Não tava informe, reflexão é flexão, pra motivações e exceções se manterem enormes. Enquanto houverem dorremes, haverão dólares. A questão não é din, não é dinheiro, é o que tu quer pra si. Eu continuo assim, respiro, inspiro, disposição guerreiro. A vida é louca, eu me preparei, bati, apanhei, mas eu não parei. Às vezes na neurose eu já pirei, e pra não dar um soco eu respirei. Inspirei, expirei, juntando meus planos eu sigo quebrando leis. Ok, ok, mas que dá neguinho, meditar e respirar nesse ar ruim. Alegria, ruda, bença, tô longe de ser um Buda, pensa. Na fé do teste, caráter vai além do que a gente veste. Zona Leste, Itaquera, não respirou na hora H, tchau tchau, já era, blá. Respirando, eu sou um cara legal, do contrário, eu sou um crioulo mal. Não tema, não tema, defesa e ataque é parte do esquema. Em cada tempo que eu faço meu som, na batida, no compasso do meu coração. Tem que respirar, penso foco de fato, tranquilidade invade então de olho nos atos. Cada tempo que eu faço meu som, é na batida, no compasso do meu coração. Tem que respirar, penso foco de fato, tranquilidade invade então de olho nos atos. Ei, Rincon Sapiência, esse é meu nome. Salve Ramiro, salve Kevin Brown, é nós que...